para viver a história mais emocionante da sua vida. A partir de agora, você vai viajar pelo fantástico mundo de Pokémon, onde insetos gigantes, dragões alados que cospem fogo e fantasmas assustadores travam uma luta feroz e sem trégua. Por trás dessas batalhas estão os treinadores Pokémon. E entre eles, o mais conhecido de todos, Ash. Todos lutando para provar a mesma coisa ao mundo. Quem é o maior mestre Pokémon de todos os tempos? Aqui começa a nossa jornada. A atriz Cissa Guimarães queria falar com seu filho que estava trancado no quarto. Intrigada com o que ele fazia, Cissa chamou duas vezes. Depois mais uma. Como o menino não respondia, Cissa entrou. E ali ficou por alguns instantes em silêncio. O que Cissa não sabia era que o perigo rondava sua volta. Naquele instante, Cissa resolveu mexer onde não devia. Primeiro, ela abriu uma coleção de figurinhas que estava sobre a mesa. Depois, pegou um CD. Aí mexeu no videogame e, sem querer, acionou o botão. Uma grande explosão seguida de ventos fortes e trovoadas nunca vistas levou Cissa Guimarães a um lugar que ela jamais imaginou que existisse. O misterioso e fascinante mundo de Pokémon. E foi aí que tudo começou. É esta história que nós vamos contar para você agora. Porque nós escolhemos você para revelar os segredos de Pokémon. Tudo começou quando acabar com o mundo, é isso? Cissa Guimarães? Eu não sabia que você vinha. Como é que você entrou aqui? O que você tá fazendo nessa história? Não me diga que você também quer se tornar um mestre Pokémon. Bom, quer dizer, o meu filho tava jogando no quarto com a porta fechada. Aí eu fiquei curiosa e quis assistir um pouquinho. Daí quando ele foi ao banheiro, eu não resisti e assumi os comandos. Mas foi só um minutinho. E daí você acabou entrando no mundo Pokémon, certo? Eu acho que foi isso mesmo, Ash. É, só que você entrou bem no meio de um combate. No meio de um combate? Isso não é perigoso? Perigoso? Que nada! É através de combates que a gente captura novos Pokémon e os transforma em amigos. Mas aquele bichinho, tadinho, tão lindinho, olha só. Ah, você tá falando do Weedle? É, ele. Ele não tá machucado? Não é nada sério, Cissa. Aqui em Pokémon, as batalhas são travadas assim mesmo. Pode ficar tranquila com ele. Os Pokémon não correm o menor risco de morrer. Nunca. Você tem certeza, Ash? Absoluta, Cissa. Mas ele não se machucou? Não, é assim mesmo. Quando um Pokémon perde a luta, o máximo que acontece é desmaiar. Aí ele é levado pro centro Pokémon mais próximo, uma espécie de spa high-tech de reabilitação, pra se recuperar. Jura? Palavra de treinador. Bom, se é assim, eu fico mais tranquila. Eu já vi que você não entende nada de Pokémon. Ih, Ash, quem é que falou que eu não entendo? Olha, Cissa, pode ficar tranquila. Isso é bem mais fácil e divertido do que você imagina. E depois, como você é uma pessoa muito legal, eu vou te contar como é que se faz pra ser um mestre Pokémon. Aliás, eu vou fazer bem mais que isso. Eu vou te contar como as coisas funcionam em Pokémon. Ai, Ash, obrigada. Você vai mesmo? Porque eu sempre quis entender isso direito. Mas sabe como é que é, né? A gente fica assim meio com vergonha de perguntar. E depois, não é qualquer um que sabe explicar, né? Pois então, Cissa, preste muita atenção que eu vou te contar tudo agora. Como surgiram os jogos, as regras, as batalhas, curiosidades e coisas incríveis que ninguém nunca imaginou que existissem. E outras que ninguém nunca ousou contar. Eu vou revelar pra você todos os segredos de Pokémon, incluindo aqueles guardados às 7 chaves. Incluindo os nomes de todos os Pokémon? Todos eles! Ai, yes! Os Segredos de Pokémon, capítulo 1. Bom, Cissa, o que você quer saber primeiro? Que lugar é esse? Onde é que nós estamos? Meu Deus! Nós estamos no ginásio da cidade de Pilter, onde está sendo disputado o campeonato da Liga Pokémon Regional. Aliás, eu estava quase conseguindo capturar um novo Pokémon quando você chegou. Ai, desculpa, Ash, eu não queria te atrapalhar. Tudo bem, isso acontece. Olha, não vai me dizer que essa gente toda tá aqui só pra ver você pegar um Pokémon. Isso mesmo, eles vieram aqui pra assistir os combates. Combates? Ah, não acredito que essa galera toda veio aqui só pra ver os combates. Pois foi exatamente pra isso que eles vieram, pra assistir os combates. E ver o melhor treinador de Pokémon do mundo em ação. Eu! Que luxo! Agora me conta aqui, Ash, que graça tem isso? A mesma que um bom jogo de futebol, Cissa. Como uma final de Copa do Mundo, por exemplo. É super emocionante acompanhar a disputa e ver no final quem leva a melhor. Ah, não sei não, Ash. Esse negócio das crianças ficarem colecionando Pokémon pra colocá-los uns contra os outros depois, parece meio esquisito, hein? Preconceito seu. Isso não passa de uma brincadeira antiga com alguns toques tecnológicos. As crianças sempre gostaram de colecionar coisas e brincar. Isso é pura diversão, Cissa. É emoção, alegria, aventura, adrenalina. Falando nisso, olha lá, começou o combate. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deusinho, vamos sair daqui agora, Ashinho, vamos. Calma, Cissa, você tá assustada por quê? Não tem motivo pra isso. Eu vou dar o fora daqui agora mesmo, Ash. Tchau, tchau. Cissa, espera, Cissa. Não, Ash. Cissa, me espera. Por aí não, Cissa, por aí não. Pronto, ai, graças a Deus conseguimos. Ai, meu Deus do céu. Agora deixa eu descansar um pouquinho, Ash. O que foi que deu em você? Eu nunca vi ninguém correr tanto, nem tão rápido. Tá treinando pras Olimpíadas, é? Nossa senhora, enfim, a gente tá longe daquelas explosões, né? Ai, que coisa boa, um lugar tranquilinho pra gente poder conversar. Ai, Ash, deixa eu respirar um pouquinho. Tô cansada, hein? Ai, nada como um pouquinho de ar puro pra gente recuperar as forças, não é mesmo? Falando nisso, onde é que a gente tá agora, hein, Ash? Bem no meio da escura floresta de Viridia. Floresta? Que lugar mais lindo! É lindo, mas também é muito perigoso. Ah não, pelo amor de Deus, não vai você me falar de perigo de novo! Parece até que a gente tá numa montanha russa, mas o que pode ter de tão perigoso assim no meio de uma floresta tão linda como essa? Uma porção de Pokémon inseto, por exemplo. Insetos? Ash, eu tenho assim, sabe, um pouquinho de medinho de insetos. É, a floresta de Viridian tá infestada deles. E o que esses Pokémon insetos fazem assim de tão perigoso? Nada. Ah, então tá bom, tá legal. Exceto quando eles atacam. Quer dizer que eles atacam? E quando eles atacam, o que acontece? Se um deles picar você com um ferrão, dói muito. Ash, tô indo, adorei te ver, tá? Fui, calma, tchau, Cissa, tchau. Calma, Cissa, não faz barulho. Ai, meu Deus do céu, tô ouvindo alguma coisa estranha vindo em nossa direção, Ash, socorro. Cissa, olha quem tá aqui. Eu não quero nem ver, não quero, não é quero. É o Pikachu. Ai, o que faz o Pikachu? Ele pode nos ajudar, por exemplo, no caso de um ataque de Pokémon insetos. Verdade? E ele é bonzinho? Bom, às vezes ele se comporta de forma meio estranha, mas o Pikachu é o meu melhor amigo. Sabe, Cissa, o Pikachu foi o primeiro Pokémon que eu capturei. Quer dizer, na verdade, ele me foi dado pelo Professor Carvalho. Bom, mas isso é só um detalhe. De lá pra cá, ele tem me ajudado a vencer grandes batalhas. Ai, mas ele é muito bonitinho. Vem cá, vem, fofinho. Não, se eu fosse você, não faria isso, Cissa. Ah, por quê? Não encosta nele. Um Pikachu provoca uma descarga elétrica de até 10 mil volts, capaz de iluminar uma cidade inteira. Caramba! Ash, eu tô ficando assim um pouco confusa. Como é que pode um bichinho tão lindinho desses provocar descargas elétricas tão fortes? Imagina se eu ponho ele no meu colo. Tomava um choque daqueles, né, não? Olha aqui, Ash, eu acho bom você me explicar de uma vez por todas como é que são os Pokémon. Quais deles são legais e quais deles são perigosos? Me fala, Ash. Tá bom, Cissa. Senta aí que eu vou te contar um pouco mais sobre os Pokémon. Pikachu. Tá bom, vou sentar aqui. Bom, vejamos. Vamos começar do princípio. Segundo a minha Pokéagenda eletrônica... Peraí. Agenda eletrônica? Que barato! Deixa eu ver! É claro, Cissa. Nossa! Ela parece até o meu celular. Celular? O que é isso? Ah, não acredito. Você vai dizer que nunca viu um celular na tua vida? Não. Celular é esse aparelhinho que eu trago aqui na bolsa, ó. Dá uma olhadinha. E pra que serve esse celular? Pra falar com as pessoas, ora. Gente, não acredito. Tá chamando. Então atende. Peraí. Alô? Quem? Nossa, Ash, é pra você. Pra mim, é? É. E quem é? É o Luiz Paulo, lá de São Paulo. Ele quer te fazer uma pergunta. Põe ele na linha. Luiz Paulo, aqui é o Ash. O que, que você quer saber? Oi, Ash. Eu queria saber como surgiram os Pokémon. Os Pokémon surgiram primeiro em um game lá no Japão. Depois vieram os desenhos animados e as revistinhas. Aí os Pokémon ganharam os Estados Unidos, o Brasil e o mundo todo. Bom, o resto você já sabe, né? E olha só, quem tá na linha agora é o Rafa. Rafa, pode falar. Eu sou o Rafa do Rio. E eu queria saber o seguinte, os Pokémons são só para meninos? Nada disso, Rafa. Os meninos podem escolher os monstros mais fortes. E as meninas têm opções mais delicadas. Os Pokémon são pra todo mundo. Tem mais pergunta, Ash. Oi, Ash. Eu sou o Cláudio. Quem te deu este nome? Quem me deu o nome de Ash foi o Satoshi, o criador dos Pokémon. Se você notar bem esse detalhe, vai perceber que o meu nome é o dele mesmo, Ash. E tem mais gente, Ash. Quem tá falando é o Marcos. Fora o Pikachu, qual é o seu Pokémon favorito? Essa é uma pergunta bem difícil. Vamos lá. Eu gosto muito da Squirtle, do Charmander, do Bulbasauro. Ah, de todos eles. Quero saber qual foi o adversário mais forte que você já enfrentou. Olha, eu diria que nenhum. Não, tá bom. Eu acho que foi o AJ e o seu Sandshrew. Ele é determinado e exigente, mas ele é um cara legal. Tem mais gente na linha. Oi, Ash. Eu sou a Júlia e tenho duas perguntas pra você. Duas, Júlia? Ah, Cissa, deixa ela perguntar. Tá bom, pergunta aí, Ju. Você acha que algum dia a equipe Rocket vai vencer? Olha, eu espero que não, viu, Júlia? Eles só pensam em roubar o meu Pikachu e aquele Meow, carinha mais chato, né? A segunda pergunta é, você e o Gary podem virar amigos um dia? Nossa, mas a Júlia tem cada pergunta, hein? Ah, Júlia, essa pergunta também é muito difícil. Você sabe, ele é o neto do professor Carvalho. Eu acho que nós somos mais rivais do que inimigos. Nós dois queremos ser o melhor treinador Pokémon da liga, mas todo mundo sabe que eu vou ser o melhor. E tem mais gente querendo falar com você, Ash. Pode falar. Se o Pikachu pedisse pra ele ir embora, você deixaria? O Pikachu não tá preso. Os Pokémon querem amigos, não donos. Você acha que o seu cachorro, aquele bem amigo mesmo, vai querer ir embora? Então, o Pikachu confia em mim e eu confio nele. É essa relação que a gente tem, de amizade. Eu não sou dono do Pikachu, eu sou amigo. Ele é livre. Tem mais uma perguntinha, Ash. Quem tá falando é a Cláudia. Ash, você tem namorada? Qual é a sua com a Misty? Ô, Cláudia, eu tô muito ocupado com a Liga Pokémon pra pensar nisso agora. Mais pra frente, né? Quem sabe? Eu e a Misty somos apenas bons amigos, viu? Tem mais uma perguntinha. Ih, peraí. Alô? Tá ruim essa ligação. Carlos, pode falar. Ih, gente, acabou a bateria. Ai, que peninha. Mas eu vou deixar o celular carregando e depois nós vamos a mais perguntas dos Pokémoníacos, tá legal? Bom, Cissa, nesse caso a gente podia voltar pra minha Pokéagenda, né? Ai, meu Deus do céu, que distração a minha, Ash. Quase que eu esqueci que eu tinha te feito uma pergunta, né? Isso mesmo, Cissa. Você queria saber mais sobre os Pokémon, e isso é muito fácil. Eu vou ver o que a minha Pokéagenda eletrônica tem a dizer sobre eles.